Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Estamos caminhando para o final do livro de 2 Samuel. E esse capítulo é lindo, é um hino de vitória de Davi, ele que pôde experimentar e declarar esse hino: quem é Deus acima do Senhor e quem é forte como nosso Deus? Refúgio e proteção, ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, nós vamos ler o texto que nos foi enviado como abertura devocional. Depois vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 22, que é um grande hino de vitória. Davi que experimentou isso, um relacionamento íntimo com Deus, tirando aquelas questões que nós já falamos, os erros, os pecados que todos cometem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas ele é um homem segundo o coração de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, inspirado, escreveu muitos dos salmos, quase todos os salmos são de Davi, e louvava e bendizia o nome do Todo-Poderoso. A ele, ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. E para nós o ensinamento de uma vida como a de Davi, quebrantada, uma vida diante do Senhor. Nós vamos ler o texto de abertura, depois faremos a leitura devocional de 2 Timóteo 22, e um destaque. Para algumas vitórias que ele teve, e isso vai nos motivar, por certo, a bendizer, a glorificar, a exaltar a Deus, o nosso Senhor. Ele é o Deus que dá grandes vitórias ao rei e a nós, e age por ser ungido, o Senhor Jesus Cristo, agiu, age e agirá. Com um amor fiel, fez assim com Davi, pode fazer comigo e com você e toda a nossa descendência para sempre. Aleluia. Amém. Diz assim o texto que nos foi enviado, então, pelo pastor Paulo, o mistério da graça revelado. A cura do paralítico revela mais do que um milagre. Revela o coração do ministério de Jesus. Diante de todos, ele não apenas estende a mão sobre a enfermidade, mas também sobre a culpa e o pecado. Irmãos, irmãs, isso aconteceu com Davi. Não foram só as vitórias que ele deu a Davi, mas como ele tratou a enfermidade espiritual de Davi, como ele tirou a sua culpa e tirou o peso do pecado. Suas palavras, palavras do Senhor, perdoados os teus são estão os teus pecados, rompem o silêncio da alma e desafiam a lógica humana. Afinal, a verdadeira necessidade do ser humano não é apenas mover o corpo, mas ter o espírito restaurado. Os fariseus se escandalizaram. Como pode alguém, senão Deus, perdoar pecados? Eles perguntavam. Mas ali está o próprio Deus encarnado em graça e verdade, convidando-os a enxergar além. Quando Jesus pergunta o que é mais fácil, ele revela o abismo entre a visão limitada do homem e a plenitude de sua autoridade, ordenando ao paralítico que levante e ande. Jesus sela sua identidade divina com poder visível. Hoje, como então, ele continua a agir? Irmãos e irmãs, ele perdoa e cura, ele restaura e renova em sua presença a alma encontra paz e o corpo vigor. Sigamos com fé, certos de que seu poder alcança as profundezas do nosso ser, corpo e alma, sustentando-nos em cada passo da jornada. Aleluia. Amém. O autor que sempre o pastor Paulo tem nos enviado, dois autores, e nós já citamos para vocês. Louvado e bendito seja para sempre o nosso Deus. Vamos ouvir agora essa beleza de 2 Samuel 22, caminhando para o final desse livro. Se o Senhor achar graça em nós, que Ele nos permita encerrar mais um livro da Bíblia, lendo a Bíblia com você. Diz assim o hino de vitória de Davi. Você pode entender mais sobre isso também no Salmo 18. Diz assim, a partir do versículo 1: este é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo louvor. Eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte, ou pode estar na sua Bíblia, os laços, cordas ou laços da morte me enredaram. As torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto, no qual se ocultou. Das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Olha que coisa linda isso, irmãos. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Apesar de ter cometido pecado em uma determinada situação, talvez uma ou outra a mais, mas principalmente aqueles conhecidos, com Batseba, com Urias, e ele diz: todos os mandamentos estão presentes em meu ser, não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou, segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso, te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro, mas com o perverso, reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. Meu Deus, transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Aleluia! Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga, exterminei os que me odiavam, gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem. Enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou a vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Vamos nos juntar, Davi, irmãos? Por isso eu te bendirei entre todas as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. E o último versículo: Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura dessa palavra. Irmãos, nós podemos voltar, olhando para esse salmo, nós podemos voltar em cada circunstância que nós sabemos que Davi está retratando aqui. Davi deu vitória, o Senhor deu vitória a Davi, perdão. O Senhor deu grande vitória a Davi desde a sua meninice e por toda a sua vida. E ele pode dar essa mesma vitória para nós, se nós andarmos na sua presença. Meu querido irmão, irmãs, não há impossíveis a realização da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Não há impossíveis a realização da vontade de Deus. Se Deus deseja realizar uma obra em você e através de você, não há impossíveis a realização da vontade de Deus. Ele providencia os meios, os recursos, tudo. Não há impossível para Deus. Não há impossíveis para a realização da vontade de Deus. E Davi havia notado isso. Por isso ele destaca no versículo 7, 8 e 9. Ele feriu grandes e ferozes animais selvagens. Aí você tem que lembrar lá para a juventude de Davi. Ele feriu grandes e ferozes animais selvagens. Naquele momento a luta era como pastor de ovelha protegendo as ovelhas dos animais selvagens. E o Senhor lhe deu vitória. 1 Samuel 17, 34 e 35. Mais adiante, irmãos e irmãs, ele matou o gigante Golias. 1 Samuel 17, 41 a 56. Ele matou o gigante Golias. Não importa o tamanho gigantesco do problema que está à sua frente, ele derruba o gigante Golias. Ele derruba aquilo que te atormenta em sua vida e depois te ajuda a vencer o gigante Golias para ajudar os irmãos e as irmãs a matar o gigante que elas estão enfrentando. Mais adiante na história, ele venceu os jebuseus e conquistou a fortaleza de Sião, porque Jerusalém estava na mão dos jebuseus, povo de Jebus. Mas para você lembrar, quando Melquisedeque encontrou com Abraão, ele disse se apresentou como rei de justiça e rei de Salém. Ele era o rei de Salém, Melquisedeque. E quem é Melquisedeque, pastor? Melquisedeque é uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus, é uma figura, é uma tipologia. Aqui nós teríamos que gastar um tempo maior, mas eu quero dizer, ele representava a própria presença de Deus, era Deus, justiça e verdade, poder e posse de Jerusalém. Depois, os jebuseus tomaram conta, mas originalmente era de Deus. E Deus tinha prometido para Abraão que ia conceder, e concedeu de fato quando definitivamente Davi venceu os jebuseus e conquistou a fortaleza de Sião, a saber, Jerusalém, versículo capítulo 5, versículo 6 a 10. E aí eu digo aleluia. Muitos nos chamam de carismáticos ou pentecostais porque você dá um aleluia. Essa é uma palavra hebraica. É muita ignorância, irmãos, para juntar em um povo só. Quando as pessoas acham que você é carismático ou pentecostal. Bom, primeiro, carismático vem de carisma, que significa unção. Todo cristão tem que ter unção. E todo cristão tem um quê? Tem um elemento do Pentecostes, porque o Pentecostes é a própria gestão que o Espírito Santo começa a fazer depois da subida de Jesus. Ele disse que não nos deixaria órfão e mandou outro, o Espírito Santo. Então todos nós estamos debaixo disso. E se não estamos debaixo disso, se ele não é o primeiro, se o Espírito não é o primeiro, ele também não é mais nada. E se ele não é o primeiro, Jesus também não é o Senhor, nem o Salvador. E se ele não é o primeiro, o Pai não é o Pai das luzes. Mas eu quero dizer para você, positivamente, ele é o Rei de Justiça, ele é o Rei de Salém, e ele concedeu a vitória contra os jebuseus, concedendo de volta a Melquisedeque, e concedendo de volta a Davi, e concedendo de volta a Jesus, e concedendo de volta a igreja que reinará na Nova Jerusalém, que vai descer ataviada ao Cordeiro, e nós vamos viver no novo céu, na nova terra, na Nova Jerusalém. Porque os jebuseus já estão derrotados, já foram derrotados na cruz do Calvário. E nós já conquistamos a fortaleza de Sião, a saber, Jerusalém. Mais adiante na história, ele venceu Amon e conquistou Rabá, capítulo 12, versículo 29. Mas não parou por aí. Ele subjugou a Moabe, que com exceção de Rute, os moabitas não adoravam somente o Deus único, mas eles adoravam muitos deuses, e Davi subjugou a Moabe e os moabitas, ou seja, na verdade isso tem um significado, só existe um Deus, soberano, criador, libertador. Ele subjugou os moabitas, capítulo 8, versículo 2. Ele subjugou ao rei de Zobá, capítulo 8, versículo 3. Os sírios, capítulo 8, versículo 6. Ele venceu os edomitas, descendentes de Esaú, né? Edom. São os descendentes de Esaú, os avermelhados. Era um nome que se dava, né? Para Esaú, e ele dá origem aos edomitas. O povo de Israel venceu os edomitas. Ele conquistou tudo isso. Amon, Rabá, Moabe, Zobá, os sírios, os edomitas. E essas conquistas lhe renderam ainda maior fama. Por isso que cantavam. Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares, milhares de milhares. Queridos, entretanto, todos esses marcos de sucesso na vida como rei, como pastor de ovelha, depois como lutador do exército de Israel, depois como rei de Israel, todo o êxito que ele teve em sua vida, todo o sucesso que ele teve em sua vida. Não precisa ter medo dessa palavra, não, viu? Todo o êxito, toda a vitória, todo o sucesso foram reduzidos à insignificância diante da vitória que maior vitória que ele conseguiu. Qual foi, pastor, a maior vitória que ele conseguiu? Então eu vou lhe dizer. Sabe qual foi a maior vitória que Davi conseguiu? Porque todas essas vitórias Deus já tinha dado ao povo de Israel desde que saiu do Egito. Antes disso, já tinha dado a Abraão, Isaque, Israel, aos patriarcas. Já tinha dado no, em todo o processo criacional. Mas qual foi a maior vitória? Você está perguntando. E eu lhe respondo: quando confessou o seu próprio pecado e suplicou por um coração novo, por uma vida nova. Salmo 51. Porque sem um coração novo, sem uma vida nova, de nada adianta, meus irmãos. Pode ter todo o sucesso do mundo, pode ter todo o êxito do mundo. As novas igrejas trabalham muito com prosperidade. Eu não vou agora gastar tempo, é um salmo de louvor. Não vou ficar gastando tempo para falar dos equívocos provenientes do exagero da ideia de prosperidade como barganha. Só menciono, tá bem? Menciono isso. Mas você pode conquistar o mundo inteiro. Eu reduzo toda a análise dizendo: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Davi poderia ter ganho o mundo inteiro, mas ele poderia ter perdido a sua alma. Mas não. A maior vitória de Davi é que ele suplicou por um coração novo. Ele se quebrantou diante de Deus depois do seu pecado e Deus lhe deu um coração novo. Ele já era quebrantado e Deus lhe deu um coração novo depois do seu pecado. Deus lhe deu uma vida nova depois do seu pecado. Aleluia! Deus nos dá um coração novo, está pronto a nos dar uma vida nova. Irmãos, a maior vitória de Davi foi quando venceu a arrogância, porque ele tinha conseguido êxito em praticamente tudo na vida, tirando aquelas ocasiões que nós mencionamos aí. Então, ele poderia se tornar um homem arrogante, mas não. Quando ele venceu a arrogância pelo poder do Espírito vivificador, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, quando ele venceu a arrogância, quando ele venceu o orgulho que os campeões têm, aí foi a maior vitória. Foi quando ele venceu a arrogância e o orgulho dos campeões e se deixou transformar por Deus. Num novo homem e num melhor ser humano. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 102. E todo o saltério. E finalmente, quando Deus, em sua infinita misericórdia, ainda lhe presenteou. Essa vitória ainda é maior do que um novo coração, é maior do que uma nova vida. Olha o que vem por aí. Finalmente, quando Deus, em sua infinita misericórdia, ainda lhe presenteou com o privilégio de ligá-lo historicamente à linhagem do Messias. O último versículo, versículo 51, fala do ungido, e ungido, pelo menos aqui na Bíblia em português, está com letra maiúscula. Por quê, pastor? Porque se refere ao Messias. Essa foi a maior vitória ainda. Além de receber um novo coração, além de receber uma nova vida, o fato de ser presenteado com o privilégio de ligá-lo historicamente à linhagem do Messias. E nós também, que cremos em Jesus, somos agora corpo de Cristo, entramos na linhagem do Messias. Repare o que Deus tem para você. Deus presenteou Davi com o privilégio de ligá-lo à linhagem do Messias, e Deus nos dá um presente, um privilégio de nos ligar historicamente na linhagem do Messias. todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Bom, Davi recebeu essa maior vitória, recebendo um novo coração, uma nova vida, sendo inserido historicamente na linhagem do Messias, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Yahvé. Capítulo 7, de 12 a 16. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos espalhados por toda a parte. E que nós, então, salmodiemos por saber que Deus nos está pronto a nos dar tantas vitórias contra inimigos ferozes. Animais ferozes aqui pode significar lutas ferozes, lutas selvagens que tivemos ao longo da história. Quando nós temos que enfrentar problemas gigantescos, como Golias, quando nós temos que vencer aqueles que tomaram posse daquilo que era de Melquisedeque, ou seja, quando nós vencemos Jebuseus e estabelecemos parte, nos estabelecemos como parte da fortaleza de Sião, quando nós vencemos os amonitas, não como carne e sangue, mas como principados e potestades, quando nós vencemos os moabitas, declarando que só há um Deus, quando nós vencemos aos edomitas, declarando que só há um Deus, e tendo êxito na vida em tudo, mas ainda assim, isso tudo será insignificante. Porque eu repito, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. Então, quando nós confessamos o nosso próprio pecado e recebemos de Deus um coração novo, uma vida nova, quando nós somos libertos da arrogância, do orgulho, que é próprio dos campeões, né? Claro, foi campeão, recebe aplausos, nós temos que aprender a lidar com isso. Quando Deus nos livra disso e nos transforma em seres humanos melhores, e, finalmente, quando Deus, na sua infinita misericórdia, nos presenteia com o privilégio de nos ligar historicamente na linhagem do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, nós estaremos inseridos na mesma bênção que veio sobre Davi. Que Deus abençoe a todos e todas, e que nós salmodiemos ao Senhor para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito vivificador, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.